Presente do poeta pobre. A minha mãe. Dia das mães, exulta-se nos lares, em toda parte há corações brincando, mas há também saudades e pesares nas almas que a orfandade vai marcando. As boas mães deviam ser qual santas, veneradas no altar com devoção, porque, mamãe, com um olhar espantas do teu filho, ó milagre, a depressão. E traduzindo o afeto que os domina, filhos escolhem oferendas raras, carros e móveis, uma joia fina, dizendo às mães o quanto lhes são caras. Sei bem, és mãe, aceitas qualquer brinde, sorriso ou beijo, seja lá o que for. Queres apenas que esta paz não finde, que nos une em família um santo amor. Eu quis comprar presente, mas não pude. Tentei compor canções, não consegui. Porque sou pobre, desvalido e rude, somente uns versos ofereço a ti. Quinze anos. A minha filha, Lurdinha. Transpões, ó Virgem, os umbrais secretos que conduzem ao mundo encantador, regido pelos líricos decretos desse terno tirano que é o amor. Tivesse eu os brindes prediletos das criaturas nessa idade em flor, o sonho lindo, os cândidos projetos, hoje os viria em tuas mãos depor. Mas não dispondo desses dons sublimes, somente uns pobres versos te ofereço, com a mensagem do meu grande apreço. Do coração no meigo olhar exprimes, conhecer os direitos soberanos, na graça triunfal dos 15 anos. Márcia Regina, a minha filha, no dia de seu nascimento, congregam-se no bosque os passarinhos em festival de cantos na alvorada. Rosas e lírios há pelos caminhos em profusão na linda madrugada. Palpita a vida álacre nos ninhos, no céu esplende a aurora inigualada. Andam na terra em levos e carinhos, fantástica transcorre a matinada. Em tudo eu vejo singular fascínio, panoramas de inéditos matizes que me sugerem mesmo um vaticínio. Pássaros, flores, tudo enfim se inclina a me contar quanto hão de ser felizes todos os anos teus, Márcia Regina. Primeira comunhão ao meu filho Emir. Vais receber, meu filho, muito em breve a Jesus hóstia no teu coração. Já confessaste, agora de alma leve, buscas o altar com toda a devoção. Nem sempre a gente julga como deve o valor da primeira comunhão. É decisiva, deixa que eu releve sua importância em nossa formação. Eu compartilho, crê, dessa aventura, da emoção santa que te transfigura, dessa ansiedade que te leva à calma. E embora pecador impenitente, teu pai implora a Cristo humildemente que nunca mais se afaste de tua alma.